Isso aí, rapaziada, você está curtindo de ao vivo, né? Campina Grande aí, fazendo um sonzinho aí de chiclete e muito mais ao vivo para alegrar, rapaziada, né? Toda rapaziada aí de Campina Grande, um sonzão ao vivo aí, fazendo aquele swing gostoso, beleza? Oferecimento aí, rapaziada do Catolé, rapaziada do Novo Horizonte também, né? Marcando presença na festa aí com Di ao vivo. Vamos mais uma de chiclete. Zuma.